A justiça do Evangelho não é juízo. Quando Deus criou o homem, ele pretendia demonstrar o quanto é misericordioso e também bondoso e amoroso. Ele sabia em sua presciência que o homem pecaria e também toda a sua descendência. Deus revelaria também que uma vez que a sua graça é retirada, em razão da desobediência, a criatura perde a imagem do Criador. Não pode permanecer de pé em santidade, porque sem a graça divina a natureza humana fica corrompida, ou seja, estragada para cumprir o propósito para o qual fora criada. Mas Deus demonstraria também o seu grande poder para restaurar, por perdoar e amar, a humanidade que criou para pertencer a Cristo. Contudo, como poderia fazer isto? Inocentando culpados, um Deus justo pode fazê-lo? O homem não é justo porque não manteve a imagem do Criador. Não é justo porque não vive segundo o caráter de seu Senhor. O propósito de Deus, no entanto, jamais pode ser frustrado. Então, o que faria para tornar justo o pecador culpado? Que, se opondo ao seu Criador e não querendo se sujeitar à sua vontade, segue o seu caminho de vaidade. Que, resistindo a se entregar a Jesus, resiste também ao recebimento da sua graça. E sem a graça, sabemos, somente a ruína, a perdição, ódio, desobediência e morte. Ah, que situação difícil para ser resolvida. Difícil para nós, mas não para Deus, a quem tudo é fácil e possível. Difícil e penoso seria assim o único modo pelo qual o pecador poderia ser justificado. Deus visitaria o seu pecado com juízos no seu Filho amado. Colocaria sobre ele nossas transgressões, resistências e descaminhos, e com o grande golpe do seu juízo castigaria o próprio Cristo, fazendo com que a justiça exigida fosse por fim atendida. Jesus tem desde então justiça e não juízo para oferecer pelo Evangelho. Quem quiser ser justo para receber a graça salvadora e transformadora, basta vir a Cristo com a mão do coração estendida, e Ele a concederá com agrado para pagar nosso pecado. Por isso Ele diz que não veio a este mundo para condená-lo, mas sim para salvá-lo. Ó Senhor amado, muito obrigado por sua justiça. Felizes são os que têm fome e sede desta sua maravilhosa justiça, pela qual nós, perdidos pecadores, somos saciados, justificados e abençoados.